convido um lugar escondido, te faço um pedido, um segredo, um abrigo. Libido, libido, libido, libido, eu sempre te digo, me pede que eu fico, me lanço um feitiço, me mostro o caminho que eu saio correndo perigo. Libido, libido, libido, libido, eu vivo no estilo de filme do tipo cinema, bandido no morro, no risco, na mira do tiro, no alvo do míssil. Libido, libido, libido, libido, você é meu vício, num dia difícil, só conto com isso no hall do difícil, a início. Braço nos braços, me abraça, me amassa, me enlaça, me deixa de quatro no ato, me faça de gato sapato, amarra meus nervos de aço, no maço, num saco, num frasco, num lapso, naquele abraço. Quando te vejo, seu beijo, desejo, só quero sossego, só quero seu amor. Quando me vejo no seu corpo inteiro, em abril, fevereiro, só quero seu calor. Quando te vejo, seu beijo, desejo, só quero sossego, só quero seu amor. Thank you.